nessas fontes murmurantes, onde eu mato a minha sede, onde a lua vem brincar. Esse Brasil lindo e triste, meu Brasil brasileiro, terra de samba e pandeiro. As fontes murmurantes, onde eu mato a minha sede, onde a lua vem brincar. Esse Brasil lindo e trigueiro é o meu Brasil brasileiro, terra de samba e pandeiro.